Vigésimo volume da obra. Divulgação certa, racional. Agora, voltando todos a serem puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza e grandeza, pura, limpa e perfeita. Está aí o grande roteiro de todos, aí de dentro dessa deformação racional. Por se deformarem em animais, estavam aí fazendo um bicho de sete cabeças para se encontrarem, quebrando a cabeça para se encontrarem, sabendo e vendo que não eram daí, e se esforçando para descobrirem de onde partiram para aí, de onde saíram para chegar até aí, e serem seres em matéria, não se conformando com essa situação de penúria, de incertezas a vida inteira, e dizendo consigo mesmo: o desacerto aqui é tão grande que, de repente, sem esperar, lá se vai a vida e ninguém se conforma de ficar sem ela. Sim, porque ninguém quer morrer. Todos querem é viver, mas não dessa forma, aí nessa penúria, nesse mundo de contradições. Tudo se contradizendo, todos aí agoniados, vivendo por terem vida, mais tristes do que alegres, por saberem que a vida é uma vida provisória, que de repente se apaga, como quem diz: no melhor da festa, apagou-se a vida. Estão todos à procura de descobrir este mistério. Vamos descobrir este mistério, porque ninguém quer morrer. Viveram assim, até que se certificaram que não são daí, que eram de outro mundo, e foram parar aí. Então, perguntavam: mas como viemos parar aqui? E diz outro: agora é que precisamos descobrir, fazer pesquisas e mais pesquisas. Vamos descobrir de onde viemos e como viemos parar aqui, e indagar por todos os lados, por todos os cantos, para ver se descobrimos o porquê deste encanto. Nunca encontraram saída. Então, outros já pensavam diferente: a vida é esta mesma. Mas, na mesma hora que diziam ser essa mesma, também diziam: estou em contradição, porque eu não me conformo com esta vida indecisa, de indecisões em tudo, e com a imperfeição a se multiplicar. Somos aqui, talvez, um parasita, como um outro qualquer, que viemos aqui para explorar tudo o que existe. Todo parasita tem o seu tempo de duração, e nós não passamos de uns parasitas, porque temos a vida quase idêntica à do vegetal. Ah, diz outro, eu não me conformo em ser parasita. Vem outro e diz: você é um parasita. Você é um explorador de tudo que aqui encontrou e encontra. Você não dá nada à natureza e só sabe explorar a natureza, porque você é um parasita. E o outro responde: bem, eu não pedi para me fazerem assim. Eu não pedi para ser assim. Se sou assim, não sei por que sou assim. Culpado é quem me fez assim, parasita, explorando a natureza sem saber por quê, sem conhecer quem me fez e por que fez, sem conhecer nada. Vivo aqui num anonimato que nem bicho, nem um vegetal que não sabe por que vive. Eu sou idêntico a um vegetal. O vegetal não sabe por que ele assim é. E eu também não sei por que assim sou. Sei que sou assim, mas não sei por quê. Sei que me fizeram assim, mas não sei o porquê me fizeram assim. Vejam vocês que confusão tremenda entre nós. E não há meios de nós descobrirmos de onde nós viemos nem para onde vamos. Agora, diz o outro, chegará o dia. O mundo está em evolução e todos estão evoluindo e progredindo. Há de chegar o dia de se atinar e de descobrir a nossa origem, o porquê de nossa origem e o porquê assim somos. Eu não duvido, porque nós já fomos muito mais atrasados do que somos. Hoje, vamos em grandes velocidades de desenvolvimento e de progresso sobre todos os pontos de vista, e não duvido de nada, porque eu acho que esta descoberta está por muito próximo. O mundo já evoluiu muito e até agora ninguém descobriu a nossa verdadeira origem. Continuamos aqui a viver como verdadeiros parasitas, sem sabermos por que vivemos, sem sabermos o porquê aqui vivemos, explorando tudo. Vivemos aqui de experiências, de ilusões, de sonhos e de aparências. Vivemos assim, desta forma, horrivelmente, contraditoriamente, e temos, às vezes, até acanhamento de sermos assim, de vivermos assim. E vamos fazer tudo para descobrir o porquê somos assim, para ver se arranjamos um jeito de deixarmos de ser assim como somos. E assim, muitos trocando ideias uns com os outros e acabando sempre tudo ficando na estaca zero, por não descobrirem a verdadeira origem certa. Então, fizeram aí uma porção de descobertas sem pé e sem cabeça. Um vinha e dizia: eu descobri como foi feito o mundo. O mundo foi feito assim, assim, assim, assim, assim. Sempre uma infinidade de contradições. E acabava tudo ficando na mesma. Vinha outro e apresentava o seu ponto de vista sobre a formação do mundo. Por isso, hoje, uma infinidade de informantes sobre a formação do mundo. Cada qual com o seu modo de sentir e de ver as coisas. E nunca chegaram a uma conclusão, por não haver base, não haver prova, por não haver lógica, nunca chegaram à conclusão de coisa nenhuma. E todos ficando na mesma, ninguém sabendo de onde veio, por que foi parar aí, para onde vai e como vai. Hoje, com a maior simplicidade, a divulgação certa, racional, de onde todos vieram e para onde todos vão. Como vieram e como vão, por que vieram e para onde vão. Agora sim, chegou a divulgação, com base e lógica, a definição do ser racional deformado. E antes de serem racionais deformados, o que eram? Racionais puros, limpos e perfeitos. Agora sim, é que chegou ao conhecimento de todos a razão de serem assim, a causa de estarem assim. O porquê de assim serem, o porquê desse mundo deformado assim ser, e o porquê da vida da matéria e como deixarem de viver na matéria. O porquê surgiu essa vida de matéria, essa vida provisória, e como deixar essa vida de matéria, como sair dessa vida de matéria. O porquê nasceram e nasciam aí. Aí estavam nessas condições, sem solução da verdadeira noção de assim serem. Agora está aí a solução, a definição da razão de serem assim como são e a definição da razão do mundo racional deformado assim ser. Não podia nascer a solução do mundo do racional deformado, porque quando nasceram já encontraram aí tudo feito e assim não podiam de forma alguma, de jeito algum, descobrir a razão da vida, nem porque todos são diferentes. Agora, chegando do mundo racional, todo esclarecimento real da formação dessa deformação racional. Agora, todos sabendo que eram puros, limpos e perfeitos, e ficaram deformados nessa deformação racional. Agora, todos de volta para a pureza, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por terem todos os esclarecimentos precisos para deixarem de assim ser e o porquê de assim serem. Hoje, todos conhecendo e sabendo que a meta final é o mundo racional, sabendo e vendo quais foram os primeiros passos que deram para chegar à meta final. Os primeiros passos foi terem conhecimento do mundo em que vivem, dos habitantes do mundo em que vivem. E daí o curso primário, o Espiritismo, a sua evolução e o seu progresso. Alcançaram o astral superior e, com a sua evolução e o seu progresso, alcançaram o mundo racional. Então, está aí de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Os primeiros passos para atingirem o seu verdadeiro mundo de origem e voltarem para o seu mundo e aqui ficarem no seu lugar verdadeiro, natural, no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Agora, vejam como tudo é tão diferente do que imaginavam e do que supunham que fosse ou que parecia que fosse. Nunca que atinaram que, desta forma, alcançariam o objetivo desejado por todos, que é saber e conhecer a sua origem e deixarem de assim ser sofredores e mortais em um mundo com uma vida que não lhes pertence. Hoje, todos se sentem felizes, e não é para menos, por terem a sua situação completamente definida. Daí, todos tranquilos, todos garantidos pelo mundo racional, adquirindo a verdadeira paz eterna e externa, e dizendo: agora sim, sei de onde vim e sei para onde vou. Sei como vim parar aqui e sei como vou para o meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, sei o porquê da batalha desta vida da matéria, desta vida infernal, desta vida em que se sentia que nós não éramos daqui e que nós tínhamos de descobrir de onde viemos parar aqui, perdidos nestas condições, sem sabermos definir a razão deste mundo e a razão do nosso ser assim ser. Hoje, sabemos com clareza a definição do ser humano. Hoje, o mundo na sua reta final, por todos encontrarem a estrada verdadeira, racional, do mundo de sua origem, o mundo racional. O povo hoje, de volta ao seu verdadeiro estado natural, no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Todos ligados ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, com a vidência racional, vendo os seus irmãos, conversando com eles, tudo o que desejam conversar. Então aí, chegando todos no seu verdadeiro lugar, no mundo de sua verdadeira origem, são de origem racional e tinham que voltar para o seu mundo, para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Agora, todos ligados ao seu verdadeiro mundo e todos alegres, felizes e contentes, porque sabiam que não eram desse mundo de matéria. E por isso, ninguém vivia satisfeito. Faziam-se de satisfeitos, mas todos insatisfeitos. Sim, todos tinham os seus problemas, porque a vida da matéria é a vida dos problemas, por ser a vida dos martírios, dos martirizados. Matéria, por ser de matéria, não podia de forma alguma, de maneira alguma, viver bem. Viviam bem aparentemente, e por isso todos viviam de aparências, aparentando sempre aquilo que não são, por fora uma coisa e por dentro outra coisa. Vejam que hoje não é para menos a emoção de todos, por chegarem a conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, todos estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. Olhem para o passado, olhem para trás e vejam o que eram, como eram, e vejam o que são e como são. Que grandiosa modificação fizeram naturalmente, sem sentirem, sem abalo de espécie alguma, porque o conhecimento natural não abala ninguém, por ser o natural de todos. Então, vejam a grande modificação que fizeram, o que tu foste e o que tu és, como tu vivias horrivelmente e como tu vives agora, tão diferente do que vivias. Mudaste e mudaste demais. Hoje, tu vês a vida de outra forma Encaras a vida de outra forma. Encaras a vida racionalmente. Antes, encaravas a vida como um animal. Hoje, vives na certeza de tudo e antes, vivias na incerteza de tudo. Vê que grande modificação fizeste. Hoje, tu és consciente e antes, tu eras inconsciente. Então, vê a vida que levavas como inconsciente e vê a vida que tu levas hoje como consciente. Tão diferente. Como tu pensavas, não pensas mais. Hoje, pensas tão diferente. Hoje, o teu pensar é racional. A razão, o bem eterno, a fraternidade, a paz eterna e o amor eterno racional. Hoje, és equilibrado. E antes, eras desequilibrado. Assim, todos hoje na estrada certa, na estrada racional, na estrada do mundo racional, na fase consciente, na fase positiva, na fase que dá gosto, muito gosto e prazer de viver, porque sabem por que estão vivendo, sabem quem são, sabem quem foram e por que foram, como foram e sabem hoje o que são e por que são. Definindo ou definidas as duas situações, a vida inconsciente e a vida consciente. Hoje, todos alegres, felizes e contentes, vivendo num paraíso racional e dizendo: hoje, vivemos num paraíso racional, vivemos conscientes, conhecemos o nosso estado e o porquê do nosso estado desta vida de matéria que ninguém antes sabia defini-la e divulgá-la. Hoje, sabemos definir e divulgar o porquê da vida consciente e o porquê da vida inconsciente. Então, hoje, todos no seu verdadeiro mundo de origem, recebendo a orientação racional, vivendo racionalmente e sabendo o porquê vivem como racionais, por estarem ligados ao mundo racional, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, recebendo toda a orientação necessária para o bom viver, enquanto aí na Terra permanecerem com esse corpo que desconheciam o porquê dele. Hoje, sabem o porquê do corpo e da vida de matéria. A matéria, conhecem perfeitamente o lugar dela. Agora, vejam que barafunda era a vida da matéria inconsciente. Que barafunda! Que balbúrdia entre todos! A balbúrdia era tão grande que ninguém se entendia e muitas vezes nem a si mesmo. Então, julgavam-se uns seres perdidos por não saberem o porquê eram assim. Não sabiam por que estavam assim. Nem sabiam como iam endireitar esse estado de coisas, e dizendo muitas vezes: isto não há quem endireite, porque de muito vem tudo cada vez pior. Na vida da matéria, só se espera o pior, cada vez mais. Assim era a vida de inconsciência, de quem não sabia o porquê que nasceu em cima dessa terra e nem para quê. Vivendo por terem vida, muitas vezes desgostosos com a vida e dizendo consigo mesmos: para que eu nasci neste mundo? Só mesmo para perder tempo. Que é que estou fazendo aqui neste mundo? Estou aqui com esta vida falsa, vivendo de ilusões, de aparências e de sonhos, nesta vida estúpida, assim desta maneira em que a cegueira é tanta que ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o que diz. E por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra, e depois outra. Assim, muitos desanimados da vida tinham até muitas vezes raiva de viver. E então diziam o seguinte: se a vida fosse boa, eu teria prazer de viver. Mas, como a vida é de sofrimento, em certas horas de desespero, passa até o prazer de viver. Se a vida fosse boa, todos vivíamos bem e equilibrados, e não desanimados e mal-humorados. A vida da matéria era uma vida de horror e de pavor. Era a vida do medo, a vida das surpresas agradáveis e desagradáveis. Muitos, na vida inconsciente, não sabiam o que fazer para endireitar a vida e ainda dizendo: vivemos sem garantias. Não temos garantias de nada. E por não termos garantias de nada, a vida não vale nada. A vida é um sonho despertado pela surpresa, de repente, da morte. Então, a vida passou a ser uma sorte sem sorte. E na sorte sem sorte, o sofrimento derrota tudo e derrota todos. E assim, nessa fase inconsciente, era a fase adormecida que parecia que todos estavam dormindo de olhos abertos, porque ninguém sabia o porquê da vida, ninguém sabia o porquê da existência da vida. Então, viviam dormindo de olhos abertos. Agora, acordaram na fase racional. Mas, na fase de animal, na fase inconsciente, viviam dormindo sempre. E por isso sonhavam de olhos abertos. E por sonharem, se iludiam e viviam de ilusões. A vida tornou-se um requeijão tão duro que parecia que nunca saía disso, que nunca passava disso. Vivendo nessa desorganização, nesse digladiamento da vida. E por assim viverem, a vida tornou-se um pedestal de ruínas, por tudo acabar mal e não bem, por ser da própria matéria, que por si mesma se destrói. As ruínas dilacerantes da vida da matéria e o dilaceramento da vida, os tormentos da vida, os queixumes, dia e noite, da vida, e o rosário de ruínas envolviam a própria vida, que é a vida de ruínas, a vida da matéria. Ruínas essas que muitos chegavam ao ponto de não aguentar, não suportar, e dizendo o seguinte: quem nos fez assim, sofredores como somos, não teve mais o que fazer. Isto na fase de animal racional, quando de verdade nada sabiam. Então diziam: é verdade, será que este cavalheiro que nos fez assim, sofredores imortais, tem prazer de nos ver sofrer tanto assim? Eu acho que tem. Diz outro: quem nos fez assim, se não tivesse prazer de nos ver sofrer, não nos fazia assim. Fazia-nos de outra forma certa, e não desta forma errada, em sermos sofredores imortais. E assim, muitos com esses argumentos e outros mais, chegavam ao ponto de negar até a si mesmos. Como quem diz: como eu posso dizer o que sou? Eu não sei por que assim sou. Então, fazendo uma infinidade de conjecturas e comparações, ainda mais, diziam: não se pode admitir coisa alguma como certa. Enquanto nós não soubermos de onde nós viemos e para onde nós vamos, o porquê assim somos, o porquê estamos vivendo, o porquê deste mundo e o porquê de tudo. Enfim, o certo de tudo. Quando aparecer quem nos diga com lógica e com base e responder todas as nossas perguntas, fazendo perguntas e respondendo perguntas que não sabemos responder, então sim, eu direi: o certo chegou. Este é que é o certo. Está aqui o certo, porque encontrei tudo o que eu precisava, pensava e desejava. Portanto, enquanto não aparecer quem nos dê uma justificação clara, certa, provada e comprovada do porquê do mundo e sua criação, eu não admito coisa alguma. Daí, então, nasceram os incrédulos e os materialistas. Esses se atrasaram um pouco com seu modo de pensar, com seu ponto de vista mais ou menos certo. Esses, assim, não admitiam coisa alguma. Eram os ateus, ateus porque pensavam muito. Vejam quanta calamidade se passou na fase de animal racional, na fase de experiência, na fase do espiritismo, na fase inconsciente, na fase das incertezas, na fase dos médiuns, todos na metade do saber, aprendendo sempre até morrerem. Agora, o mundo entrou no seu justo caminho certo, na fase racional. Hoje, todos abrilhantados racionalmente na fase racional, passando então à fase dos martírios, à fase das injustiças, à fase da matéria. As injustiças eram os terremotos, as enchentes, as faíscas elétricas, as doenças, as epidemias, as secas, o frio, o calor. Por isso, a vida da matéria é uma vida das injustiças da natureza. Sim, porque ninguém sabia por que sofria. Então, dizendo, por que eu sofro? O que é que eu estou pagando que não sei? O que eu fiz para tudo isso acabar assim? Então, as injustiças da natureza, porque ninguém sabe quem fez a natureza para que existisse tudo isso de mal para a liquidação dos seres. Vejam que não conheciam. E então pensavam assim dessa maneira por desconhecerem o porquê assim são. Agora conhecem o porquê assim são e já pensam de forma diferente. Sim, porque ninguém se conformava com o sofrimento, pois o sofrimento não faz graças para ninguém rir. Então, se revoltavam e faziam estas perguntas sem respostas. Agora, hoje, todos esclarecidos sabem perfeitamente o porquê de tudo isso, de onde vieram e para onde vão. Conhecem o roteiro da deformação e dizem agora em bom som. Os culpados de estarmos assim somos nós mesmos. Os culpados de sermos assim somos nós mesmos. Os culpados de sermos assim somos nós mesmos pelo abuso do livre-arbítrio. Hoje conhecem a razão de assim serem, mas quando não conheciam, faziam esses interrogatórios e ficavam sem explicação. A explicação era a seguinte: ninguém sabe por que somos assim e temos que nos conformar de assim estarmos e de assim sermos. Vamos vivendo até que um dia chegue o conhecimento que nos possa revelar e explicar o porquê dessa situação de sermos seres em decomposição como nós somos. Há de chegar o dia, e até que chegou. Hoje, todos sabendo o porquê assim são, o que foram, e por que deixaram de ser o que foram para serem o que são. Hoje, a vida deixou de ser encarada como um fenômeno da natureza, como quando não sabiam dar explicação do porquê dela. Então, diziam, a vida é um fenômeno inexplicável. Não há quem explique a razão da vida. E ficavam nisso. Hoje, toda a definição exata do porquê dessa nota falsa que é a vida. Falsa sim, porque ficam sem ela de repente, sem esperar. Deitam com vida e amanhecem sem ela. Está aí a falsidade da vida. Na vida, sempre aparentaram o que não são. E a vida sempre se apresentou o que ela não é. Por todos viverem de aparências, porque não tinham outro remédio, por não saberem o porquê da vida. A vida é um triunfo passageiro, com tão pequena duração e cheia de malabarismo e contradição. Hoje, todos na estrada certa, na estrada racional, e dizendo, é verdade, a vida inconsciente do passado foi uma tristeza, devido ao labirinto infernal, labirinto este que nunca houve explicação. Então, viviam atormentados com a vida e com os problemas da vida, por viverem e não saberem o porquê da vida. Ainda hoje, na fase racional, todos têm ciência definida do porquê desse talismã de matéria, do porquê desse realejo desafinado que é a vida e do porquê desse trem sem passageiro. A vida é uma passagem, o sofrimento são as estações, estações boas e estações más, e por isso, temporadas más. A vida tornou-se um realejo, ora música boa e ora música má, ora vida afinada e ora desafinada, como quem diz, ora aborrecidos, contrariados, nervosos e raivosos, e ora alegres, felizes e contentes, e às vezes, aparentemente. Então, a vida é um realejo, ora afinado, ora desafinado. Vida em comparação com um relógio, ora regulado e ora desregulado, ora certo e ora errado. E assim, o julgamento da cultura racional é racional, porque o que é racional é puro, limpo e perfeito, sem defeito. Vejam o maior e mais elevado ponto que todos alcançaram, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo da verdadeira cultura do aparelho racional, ou seja, o ser humano. Hoje é que estão sentindo o peso e a emoção da cultura racional, da cultura verdadeira do animal racional, da cultura do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É a cultura pura, limpa e perfeita, porque o animal racional, ou seja, o aparelho racional, é de origem racional, é de origem pura, limpa e perfeita. A origem do ser humano é racional, é pura, limpa e perfeita. E assim sendo, hoje, o ser humano, com sua verdadeira cultura, do seu verdadeiro natural de ser racional, de origem racional. Portanto, a verdadeira cultura do ser humano é a cultura do mundo de sua origem, o mundo racional. Então, hoje, todos cientes e nascendo em todos a verdadeira cultura do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Com a cultura racional, todos vencerão racionalmente e não serão nunca mais vencidos. Então, em primeiro lugar, a cultura racional. Em segundo lugar, a cultura racional. Em terceiro lugar, a cultura racional. E sempre, para sempre, a cultura racional. A cultura verdadeira do aparelho racional. Ou seja, o ser humano. É a cultura consciente, a cultura positiva, a cultura do seu verdadeiro mundo de origem. Agora, o aparelho racional, em forma racional, por estar dentro da fase racional, da fase de recuperação do animal racional, que não sabia por que era um animal e vivia como animal sem saber por que era um animal. Vejam o ponto calamitoso da cultura inconsciente, que nunca pôde chegar à razão do seu verdadeiro ser, por serem seres em desequilíbrio, seres inconscientes. Viviam com o progresso da inconsciência. E o progresso da inconsciência é o progresso de destruição das aparentes consciências. É um progresso de destruição de si mesmo. É um progresso de inconscientes. É um progresso que ia a regresso, por ser um progresso destruidor, sobre todos os pontos de vista. Vejam que o desequilíbrio era assustador. O desequilíbrio era impressionante, devido ao progresso da cultura inconsciente, da cultura negativa. E por ser negativa, quanto mais procuravam se organizar, mais desorganizados. Quanto mais procuravam acertar, sempre por acertar. E daí a multiplicação dos desacertos, por a cultura ser inconsciente. Hoje estão vendo o porquê eram inconscientes e o porquê hoje são conscientes. A cultura consciente é a cultura racional, a cultura positiva sempre. E assim, hoje, destruídas todas as confusões, destruídas todas as dúvidas, acabando a cultura dos recalques, a cultura inconsciente, a cultura que sempre manteve a destruição dos povos e a destruição de si mesma. Hoje, sabendo o porquê, sentindo o porquê de tudo e dizendo: é verdade, com a cultura inconsciente, nunca poderíamos encontrar o verdadeiro certo. E por isso, a vida era de incertezas, sempre procurando acertar e sempre por acertarmos. Hoje, todos com a cultura verdadeira, a cultura racional, a cultura verdadeira do aparelho racional, por ser de origem racional, e não com essa cultura inconsciente, a cultura do desequilíbrio sempre, a cultura que só progredia para as ruínas de todos. E por isso, o sofrimento se multiplicando cada vez mais, monstruosamente, selvagemente, a ponto de não saberem como poderiam resolver a paz entre todos. Todos querendo paz, e todos sem ela. Todos vivendo agonizando, agoniados, e daí o desequilíbrio imperando. Hoje, todos abrilhantados com a cultura racional, a cultura da recuperação do aparelho racional ou do animal racional. Na fase racional, o progresso racional é de multiplicação do bem racionalmente, sempre. E a cultura do animal racional, muito diferente, completamente. Diferente por ser a multiplicação do mal, sempre, ou a multiplicação dos males, sempre. Males de todas as espécies, de todas as maneiras, de todos os jeitos e de todas as formas, por ser uma cultura inconsciente. O inconsciente está na categoria de sofredor, sofrendo sempre por ser inconsciente. Vejam que a cultura do seu verdadeiro mundo de origem, de racional, do seu verdadeiro natural, é tão diferente. É a cultura racional, a multiplicação dos puros, limpos e perfeitos. Hoje, todos dentro da fase racional e dizendo: é verdade, até que chegamos no nosso verdadeiro lugar, no mundo racional. Hoje, todos ligados ao mundo racional, recebendo a orientação racional, a orientação do seu verdadeiro natural, por serem de origem racional. E tudo dando certo na vida de todos, brilhantemente certo, por ser racional. Hoje, todos iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. Todos hoje ligados ao mundo racional, sendo orientados racionalmente, e tudo dando certo sempre. E assim, essa porta varonil se abriu no Brasil para a recuperação dos animais racionais, que já não estavam mais se aguentando com a vida que vinham levando. Vendo o mundo inteiro em convulsões, vendo as multiplicações das ruínas, vendo caminhar para o caos e sem saberem como se livrar do caos. Tudo por serem inconscientes, por serem todos inconscientes. O inconsciente só multiplica as ruínas de si mesmo. A cultura do inconsciente é a cultura inconsciente, é a cultura que multiplica o sofrimento sempre. E por isso, ninguém vive em paz. No mundo, nunca existiu paz. Existe a paz aparentemente, mas verdadeiramente nunca existiu paz. Ninguém vive em paz por a cultura ser uma cultura inconsciente. E por ser inconsciente, nunca pôde solucionar os problemas desejados, que é a paz eterna e a felicidade de todos. Vejam que cultura! Cultura que ia levando todos à agonia das agonias, por ser inconsciente, sem ter condições de resolver os males que vem afligindo há muito toda a humanidade, por a cultura ser uma cultura inconsciente, com a multiplicação dos males sempre, por ser uma cultura artificial, articulada da mente doente, da máquina deformada, do livre pensador, do livre imaginador, das intuições magnéticas, das aspirações magnéticas, das comunicações magnéticas. Daí, tinha que desenvolver o mal, somente o mal. Então, a cultura inconsciente, que é uma cultura articulada da mente, do imperfeito e cheio de defeitos, do deformado, do degenerado, tinha que ser uma cultura deformada e degenerada, por ser articulada da mente doente, e nunca passou de uma arte. Arte científica e mirabolante, de quem bola demais. E o resultado sempre foi esse. Ninguém sabe o que faz, por não encontrar, na cultura, o que desejavam todos, a paz. Então, quanto mais falavam em paz, mais guerreavam. Quanto mais falavam em paz, mais todos sem ela. E todos desorientados, sem equilíbrio, sem saberem o que fazer, devido ser uma cultura de inconscientes, uma cultura sem condições de resolver os problemas desejados, que é a paz de todos e a definição verdadeira do mundo e dos seres. Daí as confusões, as discussões, os desentendimentos, as brigas, as lutas, as guerras, o desespero e o descontrole de uma maneira tal a ponto de chegarem na situação crítica de salve-se quem puder. Por ser uma cultura extraída da cabeça dos desequilibrados, por serem inconscientes, só podia multiplicar o desequilíbrio. Desequilíbrio esse, causador do desmoronamento de tudo, da liquidação de tudo. E daí, ficando todos sem saber o que fazer e sem rumo certo. Vivendo com o progresso das incertezas, com o progresso da insegurança, com o progresso das lutas, até não poderem mais, e no fim, acabarem como verdadeiros guerreiros vencidos pelo sofrimento. Tudo isso devido à cultura ser uma cultura inconsciente, extraída das mentes dos inconscientes, inconscientes de uma tal maneira que nunca puderam saber de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. Nunca puderam saber dentro da cultura dos inconscientes. Nunca souberam o porquê estavam nessa categoria ridícula de animal, por a cultura ser inconsciente. Nunca souberam o porquê eram animais. Então, viviam perguntando uns para os outros: por que eu sou um animal racional? Nunca houve resposta com base e com lógica. Tudo por a cultura do animal racional ser uma cultura de animal, uma cultura inconsciente, uma cultura negativa. E por ser inconsciente, sempre em experiências para acertar ou não, sempre em pesquisas para acertar ou não, por serem inconscientes. O inconsciente vive de experiências e de pesquisas para acertar ou não. Daí a multiplicação dos sacrifícios, a multiplicação da destruição, a multiplicação das ruínas e de tudo, enfim. O bem existente dentro da cultura inconsciente é aparente. Por serem inconscientes, todos vivendo na incerteza de tudo. Por serem inconscientes, todos em experiência. Por serem inconscientes, todos na dúvida de tudo. Por ser uma cultura inconsciente e por ser inconsciente, sofrendo sempre. Vejam que a cultura do animal serviu muito para a lapidação do animal racional. Não é que não serviu,